O programa que você ouviu é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade dos seus idealizadores. ZYB 323. Rádio FM Cidade de Piripiri. 97.9. Canal 250. Estúdios na Avenida Tomás Rebelo, 905. Piripiri, Piauí. Ouça nossa programação também pelos aplicativos. Acesse nossas redes sociais no Instagram, FM Cidade de Piripiri. E Facebook, @ Rádio Cidade Piripiri. FM Cidade de Piripiri. Mais carinho, mais amor no ar. Já imaginou um lugar que cuida da saúde da sua família há 50 anos? Esse lugar é o laboratório do Dr. Kleber. Desde 1976, são 5 décadas de carinho, confiança e tradição em nossa região. Aqui, cada exame é feito com atenção especial, porque entendemos o valor da sua história e saúde. De pais para filhos, de filhos para netos. Saúde de verdade tem nome e tradição. Venha você também cuidar de quem você ama na clínica Dr. Kleber Laboratório e Saúde. Dr. Kleber Laboratório e Saúde. Há 50 anos somos o seu laboratório amigo. Cidade! A Cidade FM 97.9 é a número 1. É oficial. 97.9. A rádio que conquistou o coração de toda a nossa gente. A rádio que pulsa com a energia e a alegria do nosso povo. Cidade! Essa conquista é sua. É você, ouvinte querido, que faz a Rádio Cidade FM a rádio mais amada. A rádio que leva a melhor música, a informação que você precisa e o entretenimento que te faz sorrir. Mais carinho, mais amor no ar. Sintonizado na nossa frequência 97.9, conectado no nosso site ou nas plataformas digitais. Somos a sua companhia perfeita. A rádio que te acompanha em todos os momentos. Cidade. FM Cidade 97.9. Mais que uma rádio. Uma família. Mais carinho. Mais amor no ar. A sua rádio número 1. Primeiro lugar em audiência em toda a nossa região. Cidade FM. Tem resultado que fala mais alto que qualquer promessa. O Educandário Cristo tem a alegria de anunciar primeiro lugar do Enem em Piripiri e entre as 50 melhores escolas do Piauí. E seu filho pode estar entre os próximos campeões. Estamos localizados na Rua Major Antônio Albino, 523, Centro Piripiri. Informações: 86 9 99 28 2530. Educandário Cristo, a escola que cresce com você. Pega de ofertas no Armazém Paraíba. Ninguém vai ficar parado. É preço baixo pra pegar tudo. Fogão 4 bocas, R$69,90 mensais. Caixa de som com Bluetooth e entrada para microfone, R$89,90 mensais. Smart TV 32 polegadas, R$109,90 mensais. Refrigerador 291 litros e inverter, R$189,90 mensais. Pega de ofertas no Armazém Paraíba. No ar, pela Cidade FM, Domingo Show. Domingo Show. Música, enquetes, entretenimento, interação com o ouvinte e prêmios. É show, é domingo, show na cidade. Vamos lá, Brasil, coladinho, agora tem o nosso... Olha aí, o Domingo Show, vamos fazer uma festa hoje aqui na programação da 97,9. Convido você a partir de agora pra gente ficar juntinho aí até o meio-dia, dando aquela balançada. Você já curtiu aí o programa da família? Programa muito bom, né? E agora tem o Campus com o nosso Domingo Show com Pix. Hoje vai cair na conta da galera aí, cinquentão. Epa! Vamos mandar um cafezinho aqui pra quem não tomou agora. É claro, também mandar um beijo pra você que hoje de aniversário. Opa! Bora mandar um abraço aí pra Deron, abraço aí pra Elisane, ao grande Galvani, ao Douglas, toda a galera do Morro da Saudade, o lugar mais lindo que você possa imaginar de Piripiri, é onde eu moro. Quero começar já o nosso Domingo Show assim, ó.